aí. Liga os falante, desfalante, vou dizer que o nosso partido é esse mesmo aqui, RAP, que estamos envolvidos até o último suspiro, que a voz aqui é forte, não se calará no grito, que a voz do excluído, confundido com bandido, faz parte do som parceiro, vim do gueto, sou guerreiro, um guerreiro do bem que vem, junto com o banco também, mostra o que a gente tem, humildade vai além. Daqui o meu pra fone, que esse é o armamento. Se a guerra é no meu nome, eu tô dentro. Vestindo a mesma fada, aquela que você já viu. Boné e cordãozão pelas periferias do Brasil. Quebrando os tabus que vocês usam e puseram. Libertaram das algemas que meus ancestrais usaram. A regra é a mesma, escutou, vacilou. O comando é o mesmo, aquele do gueto. DJ Cal tá ligado, das antenas, meu aliado. Desbravante de ritmo bom, é o nosso som que bate pesado. Nosso tema não é Vietnã, o bang é o clã, favela Brasília. O sistema não está preparado, sustenta a tropa, prepara a guerrilha. Então, sai da frente que aqui é nós. Pilotão de frente, tipo cão feroz. Armado com dom, que é da periferia. Armamento bom, é nossa voz e a rima. Esse é o som que representa os excluídos. Nosso exército, nossa guerrilha e nossa família. A voz que clama na favela e não se cala aos gritos. Batendo de frente contra o sistema, o rap é nossa quadrilha. Esse é o som que representa os excluídos. Nosso exército, nossa guerrilha e nossa família. A voz que clama na favela e não se cala aos gritos. Batendo de frente contra o sistema, o rap é nossa quadrilha. Então demorou, quem se alistou do nosso exército formou. De cap do bang, usão camuflado, bandana na face mostrou. Na atividade pregando minha mensagem, fazendo do meu rap o escudo da verdade. Maldade sem tamanho toma conta da cidade, meu rap é a luz que traz a liberdade. Estamos armados e sem dar um tiro, milhões avisou o capitão. Fazemos do rap o nosso culto e não apenas um show. Fechando o gol, quem tá fechado conosco, o ovo com o piton é aqui. Do Camal Riacho, Zelândia pro mundo, ninguém vamos invadir. Samba vai é pra vida, rap DF e toda a quebrada. Tropas derrotadas no cântico da vitória, nem será lembrar. De fronte pra arena, a rima é arma, é só engatilhar. No grito sabemos uma hora para arrumar, do que tu mal só vai cantar. Mostra meu poder no verso, falo com a fé, tudo eu posso. Isso o nome sonoro arrastando os destroços daqueles que aqui nunca foram dos nossos. O nosso poder de fogo com rap além do sobrenatural. Homens, crânios de intelecto marginal, é o bang, viralizando com ideologia e tal. Esse é o som que representa os excluídos. Nosso exército, nossa